Capítulo 48. E estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate, a Zerenon, no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan, uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até à banda do ocidente, Azer, uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até à banda do ocidente, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até à banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até à banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até à banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até à banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até à banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento como uma das porções desde a banda do oriente até à banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes, para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra lhes será santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram da largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte, de 4.500 canas, e a banda do sul, de 4.500, e a banda do oriente, de 4.500, e a banda do ocidente, de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão, para o norte, de 250 canas, e para o sul, de 250, e para o oriente, de 250, e para o ocidente, de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralela à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem à cidade. E os que servem à cidade servir-lhe-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado. Oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do ocidente, correspondente às porções, será a parte do príncipe e a oferta santa, e o santuário da casa estarão no meio. E, desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até à banda do ocidente, Benjamim, uma porção. e junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até à banda do Ocidente, Simeão, uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até à banda do Ocidente, Issacar, uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do Oriente até à banda do Ocidente, Zebulon, uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até à banda do Ocidente, Gad, uma porção. E junto ao termo de Gad, da banda do Sul, o termo será desde Tamar até às águas da contenda de Cades, para o lado do ribeiro até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. Três portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e três portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do Sul, 4.500 medidas e três portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do Ocidente, 4.500 medidas e as suas três portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Fim do livro de Ezequiel.